quebrada, quinada, virada, marcada. Milênio que vai, soldado que vem, provando que é capaz de usar sua mente. A rima é nossa ativamente. Norte, sul, leste, oeste, quebrada. Agilidade e inteligência pra criar levada. Cartada final será dada por nós com pancada no ar, ideia na mente. Lado SCO, quatro sobreviventes. Você que curte o movimento aí, curte as batidas pra mim que eu vou até o fim. Rimando na levada da música, chega mais, vamos lá. Psicologicamente corretos, eu, você, nós. Estamos na fita, na batida, na rima, partindo pra cima. Não somos plebeus, sabemos dos nossos valores. Conhecedores da história, soldados do futuro, que descerão de cima do muro. Na batalha da vida somos linha de frente. Quem cala, consente. Você quer ser escravo? Quer ser discriminado? Trabalhar o mês inteiro por um mísero salário? Escola, um dos caminhos que deve escolher. Curso profissionalizante valoriza você. Conhecimento na mente, ninguém pode tirar. Esta é a chave para reivindicar. O dia do juízo final está próximo. O último sorriso agora será o nosso. Então pare, pare, pare.